6224, serviço de radar terminado, leia 0 milhas, nordeste do VR de Salvador, Sinal Aracaju, frequência 120.3. 203, até amanhã, até depois da manhã. Motor de Salvador, boa noite, aqui na minha 024, Cruz ao Mundo, 7.0, até o O Xiaomi 6074, eu acendo a identificação dessa via chegada por MED-1 para nível de voo 050. Sim, Alfa, chama o solo 21. A sendo identificação dessa via chegada por MED-1 para nível de voo 060. Salvador, 3520, informação Bravo, boa noite. São 3520, essa é a identificação dessa via chegada para o MED-1 para nível de voo 070. Gente, toma o MED-1 para o 070, o 3520. Estabilizou 2703. Gente, 2703, chame a frequência 118, decimal 95. 2900, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 1713, aproximação final, estabilizando o localizador. Azul 713, autorizado pouso no zero, vento no 40 graus, 8 nós. Obrigado. Azul 4959, decolou 30, controle 12, correção 119, deixa 8. Gente, 1198 com controle. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, é o Azul 4959. Azul 4959, contato radar da decolagem, suba via Coral no Bravo para nível de voo 140. Via Coral no Bravo para 140, 4959. Está livre velocidade, a chama 6074, é o número 1 na aproximação. Isso como número 1 na aproximação, quando possível só fica para a de 2 na 6074. Chamei 0074, no vetor para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 060 e forma quanto estabilizado. Receba autorizado a 3.000 pés, final 097. 972, a sua identificação dessa via chegada por Boma de Uno para nível de voo 080. 080 via, 972, pode baixar? Não, né? 972, mantenha a chegada, é o número 4 da aproximação. Ok, número 4, mantenha a chegada, é o 972. 258, reitores da descida para 3000, pés que negar na 097. 3000, beleza, 17, hoje a 63. 520 dessa via para 4000, pés que negar na 097. 4000, beleza, 7. Controle Salvador, Azul 5127, Sente da Bravo. Azul 5127, acendo identificação dessa via chegada Bonete 1 para o nível de 060. Via Bonete 1 para o 060, 5127. Coluna 972, desça para nível de voo 050. 050, 972. Com 3520, inicie redução para 2109. Inicialmente o número 3 na aproximação. Xanay 674, você recebeu o localizador pistola 0. Sim, Xanay 674, Xanay 3, sequência 118, decimal 95. 118954, Xanay 674, boa noite. Xanay 658, desça para 2000 pés, que negar na 017, ali é setorizado. Informo que segue tráfego na posição de 1 hora 9 milhas, da mesma companhia 2318 com 180 de ground speed. Para 2000, ILS 3110, seguido tráfego na nossa frente, o Xanay 6250. 520, informo que vai seguir tráfego na posição de 1 hora, 8 milhas e meia, Airbus 320, em redução para 1809. Sim, 520. E 4959 autorizada para o GIL-COS. Seu 4959 e o COS. 3520 desse dia. 3520 desça até 4000 pés, aguarde para descer até 2000. Desça para 3000 pés. 3000, 3000. Nada no ILS X-Ray 10, 862, 50. Oxalá 6258, ciente, chama a torre frequência 118, decimal 95. Chamaremos, obrigado, uma excelente noite, Sérgio. Igualmente, então 3520, desça para 2000 pés, o LS X-Ray da pistola 0 autorizado e som estabilizado. 2000 X-Ray autorizado, chama estável, 3520. 3520, som tráfego anteriormente mencionado, agora 8 milhas com 180 de ground speed. Gente. 3-0 graus, 8 nós. Obrigado. é Gol 972? Gol 972, desça via para 2000 pés, Senegal na 017. Via 2000, mid 17, 972. Xavier 674, no solo 43, direito 21 ao sul. 29, boa noite, Xavier 674. Xavier 658, autorizado por Y0, vento 140 graus, 8 horas. Sobre ponto no zero para o Xavier 2. Decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. O 972 e ali é a pista no zero. Autorizado e informe quando estabilizado. Quando estabilizado, o 972. A luz 5127 é autorizada para o GILTAP. Autorizado para o GILTAP, a luz 5127. Itapa, Índia, Tanguá, Sapá. Ah, certo, senhor Lima, era Itapa, no 57. Leva 258, somos 45, táxi direita, chama 121, esse é o 9, salve. Direita, 121, obrigado, boa noite. 4, a SM identificação está presente, voo proa da posição ETAP, possível está presente para nível de voo 070 para sequenciamento. Direto ETAP, descendo para 070 para sequenciamento, 2224. T520, solo aos 47, táxi à direita, chama 21 decimal 9, o solo. 219, 320. Dono 972, complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2974. Azul 5127, para 2000 pés, LSXK autorizado e informe estabilizado. 2000 autorizado, LSXK, repassará 5127. 972, autorizado pouso, pista no zero, é um turno 40 graus, 620. Vire pouso no zero, bom, 972. Tire 2224, desça para nível de voo 050. 050, 2224. 4959, serviço radar terminado, 54 milhas do oeste do BR de Salvador. Mantenha nível 140, chame Leão, frequência 120, decimal 1. 7, com Leão, 201, 4959, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4062, acima de identificação dessa via chegada Boa Médio 1 para nível de voo 060. Identificou via Boa Médio 1 para 060, acima de identificação. 972, solo 51, liga direito, 1219, solo 9, solo. 319, boa. Estabilizado no curso final, azul 5127. Azul 5127, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 198, 5127. 5127, final 7 milhas e meia. Autorizado pouso, pistão 0, vento no 4, 0 graus, 8 graus. Levei pouso, pistão 0, azul 5127. 7, né, Pantanal estabilizado, está autorizado, 2224. Muito bem, fazer o segundo 27. 140 graus, 8 nós. Sente o azul segundo 27. Salvador, boa noite, zona 222. Legal, 1970, página 225, como é comprado? Turno 228, acima de indicação dessa via, chega da Pomed 1 para nível de voo 070. Via ao 070. Celebrando a pista do 5137. Funciona 56, chama o 219, senhor. 219. Jéssica, que está para o Azul 4062. Gente, Azul 4062, desça para o nível de voo 050. 050, Azul 4062. Elevado 2224. 7402224, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Azul 4062, desça para 2000 pães, que nem na 097, Elias XY na 0 autorizado, informe estabilizado. 1097, 2000 pães, autorizado, Elias XY, azul 4062. 1228, desça para 3000 pés, que é Gama 017. 317, 3000, Gama 228. Salvador, boa noite. Já tem 2-3-1-7-0. Passa 1-9-0, descida 1-5-0, na Romédia 1. São 3170, essa é a minha identificação dessa via chegada Bomet 1 para nível de voo 050. Já 3170, desce via Bomet 1 na nível 050, considere vai, está aqui a presença. São 3170, tu vai para o GTAP. localizado, Azul 4062. Azul 4062, chame Turi na frequência da noite, decimal 95. 1-2-2-8, esse é para 2000 pés, o ajuste é 907, autorizado ILSXC, reposto estabilizado. 2017, reportará estabilizado, para 221. Torre Salvador, Azul 4062. 4062, continue a aproximação, a retrovisão em pouso. Pé direito, chamando 219, passa direto 2224. Azul 4062, autorizado, pouso, pistão 0, vento 140 graus, 8 horas. Autorizado, pouso no 0, Azul Completo, canal 228. Tente, 1228, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 195, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, canal 228, 2 milhas e meia do marcador está. Salvador 228, que é negado, mas 07, continua a aproximação agora no pista livre. Salvador 231, 70, possibilidade de voar, Duna, da TV? 4170, autorizado para o Judona, desça para 2000 pés, que legal na 097, e ali é a que seja pistão na 0, autorizado e fonte estabilizada. 4170, pistão direto Duna, desce para 2000 pés, na 017, rebotar estabilizado. 22, autorizado pouso, sistema 0, ventando 50 graus, 0, autorizado pouso na 0, Guana 228. Com 3170, chame a torre na frequência 198 do CA 95. Com 3170, torre 1895. Oi, Salvador, boa noite, 3170, final, Vitor. 3170, espaço Kennegal no 07, autorizado o pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 0612 de nós. 3170, livre pouso, pista no 0, 10, 17 na vista. Salo 19, direita, salo 121, decimal 9. 3170, direita, 219.